I can be tough, I can be strong, but with you, it's not like that at all. There's a girl that gives a shit behind this wall. You just walk through it, and I remember all those crazy things you said. You left them running through my head. You're always there, you're everywhere, but right now I wish you were here. All those crazy things we did, didn't think about it, just went with it. You're always there, you're everywhere, but right now I wish you were here. www.targetw.com e viva o mundo Target. This kitten got your tongue tied in knots, I see. Spit it out, cause I'm dying for company. I noticed that you got it, you noticed that I want it, you know that I can take it to the next level, baby. If you want this goodness, sicker than the remix, baby, let me blow your mind tonight. I can't take it, no more. Never felt like this before. Come on, get me on the floor. DJ, what you waiting for? Oh.

loves Target. Todo mundo ama Target, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. E a sua terça-feira, 29 de março, esteja sensacional. Por aqui, Ricardo Borges, and you got Richard on the Greatest Network. Estou de volta aqui pela Target International e acompanhamos a edição da tarde do Pop Hits, apresentando os 5 sons mais votados no portal targetw.com, a referência para o mundo. Número 1 na tarde, Rihanna, S&M. Número 2, Pink, Perfect. Posto de número 3 para Britney Spears, To The Warlands. Na quarta colocação, Avril Lavigne, Wish You Were Here. E o quinto som mais votado na tarde foi Don't Hold Your Breath, com Nicole Scherzinger. Pra noite, tudo pode mudar. E é o ouvinte que manda por aqui. Clique no portal e participe. www.targetw.com. Confira também absolutamente o melhor conteúdo do mundo da música, moda, esporte e entretenimento. No Twitter, siga-nos também, @targetrádios. Agora vamos de Pop Hit do ouvinte. Pois é, no portal da Target, além de você votar quantas vezes quiser no seu som preferido, você pode participar do Peça o Seu Som. E em cada edição do Pop Hit, um pedido de ouvinte Target é escolhido e rola por aqui. Na tarde de terça-feira, grande abraço pro Heitor Felipe Vasconcelos. Ele que é de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Pediu e relembra agora o som de Linkin Park, Breaking the Habit. Logo mais à noite, a terceira edição do Dia do Pop Hits. Até já, baby. Bye, bye. Internacional Target Radios, referência para o mundo.